todo mundo curtindo mesa de bar. Chicana, derruba! Estúdio 3D, Integravações. Eu quero, sem o teu amor, tudo é tristeza, tudo é um horror. Teus olhos sempre a cintilar, são duas estrelas para me guiar. Eu não sei viver sem teu carinho, não me deixe, amor. Sou ave sem ninho, sem o teu calor. Esse imenso amor não tem mais fim, volte por favor. Oh, quero que tem pena de mim. Vamos embora que essa é do tempo de manhã.